sua quebra pra fazer o som virar. Do R minha raça no A, o meu amor. Do P, perseverança revelando que eu sou. Linha de frente vou e na favela o show. Onde prêmio é ver que a consciência se passou. A hora então chegou, deixa os moleque ruim de lado. Os aliados é chega firme sem descaso. Pois o acaso é que os elos estão juntos. Não pelo escuro, ganhando o mundo. Respeito ao que vale, não deixo pra mais tarde. Salve simpatia pela sua amizade. Esse é meu lugar, sou Rafuage. De cara limpa, essa é minha parte. A cena é essa no som JV. É pra curtir, pro mundão conhecer. De SP pro Sul para conquistar você. Dominou, abalou, cantaê. Pode crer. A cena é essa no som JV. É pra curtir, pro mundão conhecer. De SP pro Sul para conquistar você. Dominou, abalou, cantaê. Certo, Rafa, tô envolvido, moleque. Na pura picadilha que a cena acontece. Nas ruas de São Paulo eu vou curtindo bom rap. Os parceiros em Porto Alegre sempre fortalece. Salve! Canindé, manda lá pro esteio. Vagabundo como nós nunca pisa no freio. Tô sempre andando na pura humildade. Amizade de verdade é essa, Rafuagem. Stop! Eu boto na base. Um tempo no respiro eu desenvolvo a frase. Fica mais fácil pro nosso dialeto. Saber chegar, sempre correndo certo. Se é guerreiro, soma aqui comigo. A união, Rafuagem, João Basílio. Esse é meu lugar, sou JB. É pra curtir, pro mundão conhecer. A cena é essa no som JB. É pra curtir, pro mundão conhecer. De SP pro Sul para conquistar você. Dominou, abalou, cantaê. Pode crer. A cena é essa no som JB. É pra curtir, pro mundão conhecer. De SP pro Sul para conquistar você. Dominou, abalou, cantaê. Pode crer. Pode crer, Rafa. É desse jeito, moleque, que a cena funciona. De SP pro Sul, do Sul pra SP. Firmeza total de box, tricô no beat, rapaz. Firmeza, Rafa, tamo junto.